portas do Brasil se abriram pra gente. E é uma grande emoção ouvir os nossos amigos cantando assim. Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter. Quando relembro o momento que eu disse adeus a você, mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também, porque seu ciúme impedia que continuássemos bem. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Nelson da Tapera, chocolate, pesadinha, pessoal da Linha Bamba. Gordo, carequinha, todos eles lá. Espero que esteja ouvindo a rádio aí com a gente, né? Com certeza, né? E assim, Duardão, vou fazer um agradecimento aí para um amigo meu aí que fez uma guinchada para mim aí, o Alan Zonta. Foi buscar um carro para mim no Rio de Janeiro, rapaz, aí. É mesmo, rapaz? Então eu vou oferecer para ele aí uma música. É assim, ó. Eu quero cavalo preto. E põe para derreter. Arranca o pica-pau do toco. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Eu tenho um cavalo preto, por nome de Ventania. Tá bom, cavalo, velho. Obrigado pelo carinho, um abração em todo mundo aí. Ana Paula, a Carolina, todo mundo ligado aqui no Eduardão de Moura. Então você vai participar comigo, aqui comigo na melhor. Todo mundo liga e participa, vai. Oi, Eduardo de Moura. Aqui é o Osíris de Suzano. Fala, Osíris! Essa oração, numa sexta-feira dessa. Obrigado, irmão. Pegar com Deus. Eduardo de Moura, gostaria de pedir uma música pra você. Eu ofereci aqui pra minha mana velha que chegou em casa agora, a Aparecida. Eu gostaria que você tocasse pra nós aí Tião Carreiro e Pardinho, Cabelo Loiro. E oferecer pros seus ouvintes aí, que Deus dê uma boa noite de trabalho pra todos vocês aí, tá? Bom programa. Fique com Deus. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. É, Pedro Moura, você tá pensando que é todo mundo ligado aqui no Eduardo de Moura? Tá ligado comigo esta noite? É, você vai mandar zap pra cá pra participar aqui com o Eduardão de Moura e a gente vai atender você com muito carinho. Você que tá em casa, você que tá trabalhando, você que tá no sítio, você que tá na fazenda, né? Tem tanta gente ligada na gente. Graças a Deus, a família sertaneja sempre comigo aqui na Melhor, né? Raiz FM, a força da música sertaneja, trazendo sempre modão raiz de verdade. E pra você matar saudade com a gente aqui também, né? Tem tanta gente ligada na gente, pra mais de quilômetro ligado aqui no coração sertanejo. Eita, moda boa, ninguém enjoa não, né? Liga pra cá, você participa aqui com o Eduardão de Moura e a gente vai trazendo você pra falar comigo também na boa. Liga pra cá, você tá ligado aqui com o Eduardão de Moura? Participa comigo na boa. Todo mundo liga, todo mundo participa. E aí a gente vai trazendo você pra falar comigo aqui. Vamos ver quem é que vai falar, Pedro Moura. Vai! Sorta o trem pra falar! Vai, meu filho, fala alguma coisa aí. É, vê se fala. E vai! Boa noite, Eduardo Moura. Tudo bem com você? Aqui é Clemente da Seródio. Você pediu a música, que eu sou seu Jesus, do Padre Alessandro Campos. Oferecer para você, para minha mãe, para meus irmãos e para todos os ouvintes de rádio. Deus abençoe. Tchau, obrigado. O que eu sou sem Jesus? É, o Padre Jorge, Padre ali que vai cantar pra gente também, né? Todo mundo ligado aqui no Eduardão de Moura, você vai ligando pra cá e vai participando comigo na boa aqui. E a gente vai vendo o povão que tá participando, tá querendo participar do programa, liga pra cá, manda zap e a gente vai colocando as apanhadas pra falar aí, tá bom, Pedro Moura? Então tá bom demais. É, enquanto a gente vai tentando enxergar os trem aqui, porque de vez em quando o trem pega fogo, né, Pedro Moura? E aí vamos tentando achar as modas do povo, senão o trem pega fogo aí, vai! Boa noite, Eduardo Moura. Tudo bem com você? Aqui é Clemente da Cidade de Seródio. Você pediu a música, que eu sou seu Jesus, do Padre Alessandro Campos. Oferecer para você, para minha mãe, para meus irmãos e para todos os ouvintes de rádio. Que Deus abençoe. Que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. É, moda boa. Ninguém enjoa, ninguém fica à toa, não, né, Pedro Moura? Todo mundo liga pra cá, manda mensagem, participa aqui com o Eduardão de Moura, tá bom? Vai! Boa noite, Eduardo de Moura, boa noite, Pedro Moura. Que Deus abençoe aí o programa. E aqui é o Nito do Cocaia Guarulhos. Ofereci uma música aí pro Felipe do, lá do Jardim Adriana, pro Nego Velho Taxista. E pra vocês aí, a música com Belmonte Amaraí, A Fronha. Belmonte e Amaraí, é isso, Pedro Moura, que ele quer ouvir aí lá. É, como é que é o nome da moda que ele pediu lá, ô Geraldão? Vem aí, vai, cavalo, de novo. Ofereci uma música aí pro Felipe do, lá do Jardim Adriana, pro Nego Velho Taxista, e pra vocês aí, a música com Belmonte Amaraí, A Fronha. A fronha do meu travesseiro está molhado de amargo pranto. Se a moda é boa, ninguém enjoa mesmo não, né, Pedro Moura? Ah, todo mundo vai ligar pra cá e vai participar aqui com o Eduardão de Moura. 947482110 é o nosso zap. Pra você participar comigo também, não é melhor, né? Todo mundo liga, todo mundo participa. Que nós vamos trazer agora aí? Mais gente? Mais gente pra falar. Vai! Boa noite, Eduardo Moura. Tudo noite, bem por aí? O senhor tá bom? Manda uma modão pra gente ouvir aí. Com Lio e Léo. Deus te pague. Deus te pague, é isso? Ou é Deus te pague? Eu não entendi nada que ele falou aí, Pedro Moura. Repita ele pra mim aí que ele pediu Lio e Léo, Pedro Moura. É, ele pediu esse modão aí, vai. Boa noite, Eduardo Moura. Tudo bem por aí? Manda uma modão pra gente ouvir aí, com Lio e Léo, Deus te pague. Deus te pague, É, vamos ver se nós tem essa moda aí pra mandar pra você, tá bom, meu irmão? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, todo mundo ligado aqui comigo na boa. Raiz FM, a força da música sertaneja. Tem gente ligado na gente aí, Peremora? Tem sim, senhor. Tem gente curtindo aí. Tem sim, senhor. Você tá ligado aqui com o Eduardão Demora? Então vai ligando pra cá e vai participando comigo, porque a gente vai trazendo só modão pra você curtir. Olha que moda bonita! Eu vou mandar pro meu amigo, o Zardão Mineiro. Tá curtindo o programa aí ou não tá, ô, seu cavalo velho? Tá lá ligado na gente também, lá na Vila Galvão, lá em Guarulhos, né? É, ele falou, Eduardo Demora! Ah, eu quero ouvir a moda do meu irmão, meu amigão lá. É, quero que você toque esse modão aí pra mim. De novo na estrada. É, pra cantar pra gente, moda boa que ninguém julga. Ninguém fica à toa, não. De novo na estrada, homenagem às gargantas de ouro do Brasil. Milionário e José Rico. Porque se a moda é boa, ninguém joa, ninguém fica à toa, não. Tony Camargo e ele. Campanari canta pra gente assim, ó. Eu fiz pra você, onde você estiver. E de tanto poder, pela estrada da vida, o grande cansaço então dominou. E mesmo com sua missão já cumprida, as lições da vida o mestre ensinou. Cantando canções de fé e amor, no riso ou na dor, seguiu sempre em frente, batia no peito, um coração magoado, fazia da dor, um aprendizado, e canções de amor, cantava pra gente. Hoje vou nesta mesma estrada, seguindo os rastros que ele deixou, e cantando também sigo em frente, regando as sementes que ele plantou. Por favor. Obrigado, meu mestre, irmão e amigo. Obrigado, Zoom, por tudo que fez por nós. Irmão e amigo, agora eu sigo as suas pegadas, cumprindo a promessa que um dia lhe fiz. Como eterno aprendiz, sigo a mesma estrada, e mesmo que eu não seja um campeão, a minha missão também vou cumprir. Por isso é que estou de novo na estrada, embora levando da vida pancadas, mas nada no mundo me fará desistir. Vou de novo na mesma estrada, até o cansaço também me calar, e terei minha missão cumprida só quando o final desta vida chegar. Tony Sampaio e Campanário, o Campanário lado. É, curtindo o programa em Minas Gerais, sempre ligado àquele Eduardão de Moura. E a gente vai trazendo modão pra você curtir. Você que tá ligado comigo na melhor, liga pra cá, 947-48-2110, manda zap, mensagem de áudio e participa comigo sempre na boa, né? É, porque quando a moda é boa, meu amigo, ninguém julga e ninguém fica à toa, não. Aí você vai participar comigo nessa sexta-feira gostosa. Bom final de semana pra todo mundo, se Deus quiser. E a gente vai trazendo só modão pra você curtir. Moda boa, que ninguém enjoa não, né? É, então tá bom. É, eu vou pro rápido comercial, mas primeiro, né, vamos trazer aqui o negócio ali, né? E tá tocando modão aí, a gente vai pra um comercialzinho rapidinho, falando de qualidade boa pra você que tá construindo. Vai construir? Qualidade tá aqui! Vamos lá! Não saia da sintonia. Coração Sertanejo, volta já. Varejão do Ferro. Varejão do Ferro, com 43 anos de mercado e referência em cortes, dobra, montagens e telas soldadas também. Nossos produtos, armações em aço, sobre medida, vergalhões. Você vai encontrar também tudo o que você precisa. É, distanciadores, malhas e telas, arames e pregos e treliças. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 2136, Jardim Monte Carmelo, em Guarulhos. Falou que ouviu no programa? Você vai ganhar um brinde especial lá no Varejão do Ferro, hein? Chegou lá, falou, eu vi no programa do Eduardo de Moura, você tem um desconto especial e vai ganhar um brinde. Otávio Braga de Mesquita, 2136, Jardim Monte Carmelo, em Guarulhos. Varejão do Ferro é qualidade pra você, meu amigo. É, o Varejão do Ferro está com uma qualidade imperdível pra você, meu amigo. Loucura, loucura total. Colunas Pop, soldadas com qualidade Gerdau, você vai encontrar barras de 6 metros, prontinha pra você, 8 milímetro, só 12,95 metro, viu? Barato mesmo, hein? 8 milímetro, o metro 12,95 são barras de 6 metros, pagamento à vista e você retira na hora lá, tá bom? Ah, Varejão do Ferro, qualidade pra você, qualidade Gerdau, peças com 6 metros prontinha pra você, lá no Varejão do Ferro. Nova promoção pra você, no Varejão do Ferro, nova promoção aí, ó, colunas com 6 metros até 7 metros, 10x20, ferro 3/8, qualidade Gerdau, pagamento à vista. Você retira na loja, 21,95 metro, qualidade pra você. Zap 011 930 31 8411 930 31 8411 ou 011 94713 9047 94713 9047. Varejão do Ferro, o Serjão e o Serginha Natalinha tão tudo doidão lá. GMR Mecânica Scania, com qualidade para você, peças e serviços de guincho, socorros 24 horas por dia para você, meu amigo, especialista em marca Scania, Avenida Nova Cumbica, 1140 na Vila Nova Cumbica, em Guarulhos, atrás da churrascaria Nova Cumbica. Ligue 011 97729 3405, 11 97729 3405. Fale com o Mineiro, atendendo você, GMR Mecânica Scania. Pode confiar, qualidade boa tá ali, ó! Lages Base, há 36 anos de tradição no mercado. Qualidade para você na Lages Base. Você está precisando adquirir lajes treliçadas? Se você precisa com qualidade, tem concreto usinado. Em geral, na Lages Base, atendendo você com muito carinho. Consulte a Lages Base, eles vão fazer um preço especial para você. Na rua Use Chicamia, 1131, no Jardim Fontales, em São Paulo. Nossos telefones, ligue agora, 2240-4401, 2240-4401. 4401 ou 2241-7475. 2241-7475. E o zap também, 95351-1052. Ah, Lages Base é qualidade para você. Parcelamos em até as suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. Fazemos seu orçamento sem compromisso. Lages Base, 36 anos com qualidade para você. Fale com o Serjão ou com a Bete. A Lages Base é qualidade, 36 anos. Correia, materiais para construção. Tudo que você procura para sua construção, você encontra no material para construção Correia. Madeireira Correia, também com qualidade para você lá, meu amigo, minha amiga. Tudo que você procura, você vai encontrar por lá, tá bom? Madeira em geral, lá você vai encontrar tudo que você está procurando aí, com certeza, lá na Madeireira e materiais para construção do meu amigão Correia. É, uma qualidade para você lá, meu amigo. Qualidade tá ali. Ali você vai encontrar hidras, você vai encontrar fio, canos, tudo que você procura lá, meu amigo, além de ferragens em geral também, lá na Madeireira Correia. E materiais para construção, Rua Nancy da Silva Cabral, 552, no Parque Continental 2, em Guarulhos. Telefone 2457-7270. 2457-7270. Materiais para construção e madeireira com qualidade Correia. Fale com Flávio ou com a Ieda. Ê, Flavião! Alô, Ieda! Alô, Zé! Fala, Zé! Fala, fala, fala, sim! Alô, Zé! Tudo bom com você? O Bill tá aí também, escavalaiada de plantão também lá curtindo o programa. Mandar um abração também pro Serjão, Serginho e Natalinha, lá no Varejão do Ferro. Sempre ouvindo a gente lá, obrigado pelo carinho. Mineiro! Mineiro da GMR! É mecânica Scania, cadê você que nunca mais apareceu aqui? Um abração pra ele lá curtindo o programa também, obrigado pelo carinho. E também mandar um abração pro Sérgio e pra tia Bete, a Pabete. Bete, obrigado pelo carinho da Lages Base também, na sintonia do nosso programa, sempre na sintonia. E você que é empresário, quer divulgar o teu produto aqui no nosso programa, entre em contato com a produção, liga para nós aqui. Será um prazer falar da tua empresa e vender o teu produto para toda a grande São Paulo e para todo o Brasil, viu? Liga pra gente na produção. 94830494 é o telefone para você ligar, tá? 011 para quem tá fora de São Paulo é o 94083-0494. É zap também. Você pode mandar, Eduardo Moura, entre em contato comigo aqui. Quero divulgar meu produto, minha empresa, né? Se você tem aí uma padaria, um americano, você que tem uma funilaria e pintura, se você tem aí uma farmácia, quer falar também, né? Fala também, né? Você que tem a sua empresa aí, ó. Você que vende, compra, também será um prazer ter você comigo aqui no Coração Sertanejo. Tá bom? Todo mundo ligado comigo? Vamos atender os ouvintes do povão aí que pediu modão pelo zap. Pediu no zap, a gente vai atendendo os modão aí, se Deus quiser. Tá bom? Vai curtindo mais ou menos assim, ó. Porque moda boa ninguém enjoa, ninguém fica à toa. Eu tenho um cavalo preto que ele chama Cristiano. Vai, cavalo! Caipira!